Papa Francisco passa os 3 anos da oportunidade de transformação pelo. Positivo, tem aquilo Delta descido a nível 070, chegada a Mare. 070 na Mare, tem aquilo Delta. O voo 697 confirma a sua indicada. Juliette, remota 14. Remota 14, meu, cartela Juliette 270, nossa. Serra aquilo Delta. Será o quarto para aproximação aqui em Salvador, Serra aquilo Delta. Eu gostaria que a gente descesse em high speed, 2709. Inicialmente 2709, mas na frente será necessário que reduza a próxima posição Mare ou Serra Kilo Delta. Se eu quarto aproximar, vai seguir um 737-800. Afirmativo. Então, o que é que pode manter 250? Serra Kilo Delta, né, galera? Afirmativo, 25, perfeito. Obrigado, Serra Kilo Delta. Atinge, mantém 3000 pés na 3144. 2000 no 06, livre LS, reporta estabilidade. 2000 autorizado LS, reportará estabilizado, San 3144. Certo, Delta? Delta. Se não for pra indicar, a gente é o número 4, se puder ajudar aí, a intenção é pousar na 17. Certo? Positivo, Serra Kilo Delta. Então desce para 4 mil pés. 4 mil pés inicialmente, o ajuste é 10 no meio, reporta em correções visuais para modificação do plano instrumento. Descendo para 4 mil pés, 10 no meio, chama para modificação do Serra Kilo Delta. O Gol no 328, descida para 3 mil pés, correção no 328, desce para 2 mil, está sobrevoando o mar, o ajuste é 10 no meia, na proa de Dona, está livre e intercepta a LS. Autorizado em LS, autorizado 3 mil pés, cliente Gol no 328, reportará estabilizando. O Gol no 697, o terceiro para aproximar, descida para 3 mil pés, ajustado 10 no meia. 16.016.697. Autorizado, azul champanhe. Segundo 4-4 estabilizado, completa final, checa o trem, torre, 1895, bom pouso. 1895, San 3144. O Bruno 697 na proa de Duna tem condições de interceptar o Loki? Afirmo. E matei proa de Duna no 697. Ok, e aí 2000? Inicialmente para 3000. 3000, aparatos, qual foi o horário da notificação? Que eu tenho do paparote, que é Salvador Cairu, a 15h20. Eu não tenho pra localidade de Morro de São Paulo, confirma. Ok, mas já foi copiado aqui pelo solo, ok? Agora é a cópia Campina Grande, 1016. Consiga. Suficiente, agora é a cópia, 1016. Será que o Delta tem condições já para uma rotatória? Afirmativo. Aí permanece na sequência para pouso, Sérgio do Delta? Afirmativo, Sérgio do Delta. Para uma rotatória, vai irá cruzar o lock por cima do terceiro na aproximação e depois vai girar a base para a direita para interceptar o sinal da 17. Então, para a rotatória da frequência, Sérgio do Delta. Prosseque 2.697. O 1.697. Desce para 2.000 e reduza para 190 mais. Descendo e reduzindo, 190. São 11, time próximo, 8 ali. Chama-lhe. Para o táxi do parceiro de Mog, 90, por favor, 3 horas e 50, de autonomia, zero ponto. 4089, direita, ponto 0, 18, 6, 18, 95, 1016, goleiro. Boa tarde, estamos aí, 0144, livrão. 0144, reporte antes da Juliette. Juliette, foi 0144. 1825, uma pouso. 0945, obrigado. Comandante Salvador, boa tarde, voo 924, informação Kilo. 924, boa, desce ao nível 050, chegada Mate. 050 na Mare, 924. 60, boa tarde. Boa tarde, estou ciente, aguarde a cópia 1016, 671. Aguarda. Autorizado Campina Grande 390, fez o Lugo 90. Vixe 90, curva esquerda, Cucas e Pá. Controle 120 da 8, transponder 5470, o voo 9754. Correto, portão 8, time pronto, voo 9754. Fortaleza, nível 330, para o Zulu 19. 0, curva esquerda, como front. Controle 120, décima 8, transponda 5466. O NJ 6728. Fortaleza, 330, para o Zulu 19. Zulu 19, decolando 10, curva esquerda, Momo Trot, 120, decimal 8, eu controle. Transponder, 5466, 6721, portão 4. Tente, chama para puxa acionamento, 6721. Chama. November Mike Echo, aguarde a cópia off, Vitor Gillette, o ajuste em novembro também. 3144, Gillette, portão 7. 3144, portão 7. É, só pode ir lá, pode ir lá. E qual o trabalho, meu nome? Luiz, que cópia? Dado Salvador, Salvador, mil pés, corredor forte até 10 milhas. Estima 7, curva esquerda, ingressão corredor forte, controle 1208, transponda 01 no 6, o Bravo Luiz. Pátio 4, 2 a Bosch, metrô 1895, acionamento táxi regular, Bravo Luiz, bom. Olha o estante. Cruzado Salvador, Terra, novembro, Mike Epps, 2500 pés, o decolador 97 com primeira curva esquerda, ingressando no corredor forte, inicialmente 1000 pés, aguarda na sessão do controle, chama Salvador 1895, o controle 120.8, transponda 5450, já sobe, seu Juliette. Bravo Uniforme Serra, inicialmente desce até o nível 085, 085 na proa de Paripe. Do pátio 4, torre 18-6, acionamento táxi de regulagem, Mike Alfa, Vitor Juliette. Gol na 328, livrou na 64. Na 328, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. 1.500 pés, no 1.500 pés, atente ao rótulo 44 à sua direita agora, está na escuta da torre o mesmo. Tem 1.500 pés, já está visual com o campo, Serra aqui no Delta, procurando o tráfego. Gol no 924, posição de visual, pode descer para 2.000. Afirmativo, 924, 2.000 pés, 1.096, sobrevoando o mar. 2.096, obrigado. O Serra aqui no Delta agora chama a torre, 119 decimal 95 para completar a direita para interceptar a final da 17. Bom voo. 1895, obrigado, Serra aqui no Delta, bom trabalho. Até, obrigado, senhor. Controle Salvador de Vampa Alfa. Truco, condições visuais, corredor axé, ponto sobre a barra. Girativo, autoriza subir para 2.500 e voar direto? Autorizo, voar direto, o Índia Papa Oscar aguardando autorização a 2.500. Afirmativo, está voando direto, aguardando instruções para subir para 2.500. 806 no 11, autorizado, chantagem. Autorizado, chamado. O Salvador, gol no 697. 697, reporte antes da Juliette. Autorizado, Juliette, gol no 607. Índia Bravo para Salvador, condições visuais, confirma a intenção de voo. Voltando Índia Bravo, aí você 500 pés inicialmente até o farol da Barra, senhor. No farol da Barra, mandei o seu voo e foi autorizado atenção para 1500 pés durante 2 minutos. Após regresso para a Índia Bravo, Índia Bravo. Positivo, tá, Índia Bravo. Consegue um no meu pés no, e reporta sobre o sobrevoo sobre lá na Farol da Barra para a sessão para o no 1500 pés. Positivo, também já estava chamando a Barra. Meia para Fortaleza, guarda-costa 1016. Momo. Paulo Salvador, copia o passarelo 2230. Salvador, gol 1600. 2230, copio sim. Aguarde a cópia para a vitória da Curtis, com o número 2. Matilde, tá? Copia, valeu. Prossiga, 1600. Boa tarde, por gentileza, para Natal, qual seria a subida? Puca. Ah, é, obrigado. Controle Salvador, Azul 4089, saída da El, cruzando 1400 pés. Boa tarde, 4089, contato radar, sobre nível 360, saída da El, está autorizado, curva direita na Pro de Leda. Autorizado direita, direto Leda, 4089, subindo 360. Quatro, estabilizado? Afirmo. Positivo, completa final, checo trem, torre, 18.95, bom pouso. 18.95, obrigado, tá logo. Portão 4. 1.97, observe o gol, após o segundo gol, Juliette, portão 5. Aguarda só um instante, 672. Aguardando. Homem tarde, SAM 3193, informação Kilo para o Galeão. 3193, aguarde a cota Galeão, 1016, Constante. Na escuta, senhor. Controle, você aqui já estava? Autorizo, no 1500 pés. Não, é a 5500 após eu peço autorização, ok? Afirmativo, então, Mídia Bravo. Bravo. Oi, Salvador, boa tarde, cinema 320, transfere 50 quilos. Puxa, não é 6320. Descida ao nível 050, chegada a Mare. 050 na Mare, 6320. Controle Salvador, voo no 74, bom dia. Pro 6321, no tráfego que interessaram para a gente iniciar? Afirmativo, está autorizado, deixa eu não ver. Iniciando, web 6321. Bravo, uniforme Serra, prossiga. Para que já se viu, solicita esse pedido com o Bravo Serra. Oxi, Bravo, uniforme Serra. Seu 085 é o limite da CTA aí. A descida abaixo está a critério até 2500 pés em condições visuais. Reporta a 40 milhas de Salvador, Bravo, uniforme Serra. Autorizado a critério até 2500 pés, resposta até 40 milhas. Ô Chivo, abaixo 085 é informação em alerta, o Bravo uniforme certo. Azul 4089, agora chama Recife 13325, secundário 125, decimal 1, no bom voo. 3325, 251, obrigado, seu boa tarde. Temos descido a critério do comandante, escolhe o tráfego na região que possa interferir. Tem um bom pouso, Índia Paparotti. Squad Taxi Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa Romeo Juliette. Fortaleza 370, Cogilão 19, pista 90, curva esquerda, Momo Frote. Controle 120, décima 8, transponda 5476, o PAN 3216. Portão 2, chame pronto, PAN 3216. Falou, SGT 6721, nosso site. 72 a bordo, 3010 Alterna, Natal. 6721, Olivier Táxi, direita, ponto de espera 1895, 1016, Roberto. Com 1016, táxi via direita, para o pronto de 198, decimal 90, SGT 6721. Passarelo 2230, pronto, top. Chega 2230. Salvador conquista, nível 180, pista 90, curva direita, saída Arboa, após direto conquista. Controle 120, décima 8, e o transponder 5437, o 2230. Autorizado 180 para vitória da conquista, da sala da 90, curva direita, saída Arboa, após direto 1208, 5437, 2230, passarei. Remota 14, chame pronto, 2230. Telefone próximo, rádio 14, 2230. 693, copia. Copia, senhor. Salvador Galeão, nível 360, Cozulu 10. Pista 10, curva à direita, saída da El, Lida, Bridge. Controle 120, décima 8, responda 5501, tá 3193. Copiou, tá 3193, 360, Galeão, Ape Zulu 10. Decola da 10, direita. O perfil da El, Lida, Bridge, 208 é o controle, aciona 5501. Baseado no meia dúzia. 2501, no meia dúzia, champanhe. Já posso já. Boa tarde, gol 1806, passa 1500, Puca. Gol 06, sobe 230, sai da Puca. 230, na Puca, 806. Descato Juliette, portão 10. Bravo. Tango Índia Bravo, controle. O Chico fazer acertar um sobrevoo no farol da barra. Afirmativo. Salvador, muito boa tarde, eu estou passando Alfa Victor Juliette, detonado de Romulo 7, não se disputa. Convite para controle. Está passando Alfa Victor Juliette, decolado de Romulo 7, não se disputa. Positivo, Alfa Victor Juliette, prossegue mil pés com as visuais no corredor forte. Atente ao Bravo Kilo Whisky, mantendo mil pés também no corredor forte. Está logo à frente do corpo. Frente do chato do Dr. Família, vai uma separação visual. São 6 milhas, autoriza a sua direta para a Feira de Santana. Alfa Vitor Juliette, você prossegue para a feira? Eu tenho aqui 6 novembro, Mike Eco. Afirmativo, vai prosseguir inicialmente para a Feira de Santana, depois prossegue com o sobrevoo em Salvador e prossegue para a Serra Novembro, Mike Eco. Positivo, se tiver condições de desviar da área proibida, está autorizado a Feira da Presente. Ah, eu prefiro prosseguir até 10 milhas para ganhar mais altitude com a minha aeronave, chefe. Positivo, prossegue e quando tiver apto a voar de a Feira de Santana, João Duval, o senhor solicita a nós do controle. Certo, pode solicitar a nós do outro chão, Feira de Santana, o Elfa do Corredor.